Ouais. C'est merde. Voilà, bien fait que tu as vu, non? Voilà. Merci. Allez, c'est juste parole qui me vient de garder. Parce que je vais rendre la perle. Mas ele não briga mesmo ou será que ele está meio sentindo? Ah, não. tá porra lá. Agarraram o bico com bico ali que tá torando.